Mistérios, intrigas, vingança, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Presa em brinquedos de trapaças, quase sem história pra contar. Você, criança tão liberta, me tire dessa peça e assim ter história pra contar. Estrela que brilha em meu peito e me leva pro céu, em cantos, cantigas, canções de ninar, me deixa no galho da lua, no charme do sol, pra me despertar. Estrela que brilha em meu peito e me leva pro céu. Vem aqui escutar o Churume. Lisa, você matou o Churume. Eu não quero ouvir essa bosta. Vem aqui que o Titio vai ensinar o que é ensino. Que lixo. Churume. Churume. Churume. Churume. Vem, amigo, nadar nos rios. Vem, amigo, plantar mais lindos. Vale no mato e no mundo. Vamos amigo, nadar nos rios. Vem, amigo, plantar mais lindos. Dá-lhe no mato e no mundo. Vamos brincar. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos, o podcast conhecido como Churume, hospedado no churume.com.br, Churume com X, o podcast dominical que não fala absolutamente sobre nada. E aqui do meu lado direito, ele que ganhou o prêmio mundial de melhor passada de batonzinha no toba, Wesley Zop. Mas dá pra dar várias bitocas agora. Marquei a parede, olha aqui. Olha como ficou bom. A gola da minha camisa, obrigado. Marquei o microfone de cada um de vocês. Olha como ficou bonito, obrigado, gente. Obrigado, obrigado. Ah, eu tô aqui pelo carinho, né? E do meu lado esquerdo, ele que é tão saboroso que quando tá com fome, lambe os próprios dedos, Gabriel Asba. Ah, é uma prática, eu acho que não é condenada pela Igreja Católica, então tá tudo bem. Então o mundo tá muito bem. Tá tranquilo. Apesar já tá vendo um batonzinho nesse seu dedo aí. Sempre que passa o batom, tem que beijar o dedo pra tirar o excesso. Aqui nosso maior substituto, ele que é o RuPaul brasileiro e arrombador de cadeado, Anderson Negão. Fala, negrada! Você que é o RuPaul brasileiro. Sou mesmo, faço corridas entre drags. Corrida Naruto. Com o braço pra trás, né? Eu tô com uma dúvida aí, você tá namorando agora, né? Todo mundo sabe isso daí. Tá público, virou público, virou público. Tá, o povão tá comentando. Último Nerdcast falou sobre isso. É verdade, Capitão Marvel, né? Vocês se amam, é um amor, não sei ela, a é parte nítido, dela. É nítido. Não, eu sei da parte dela, eu sei da sua parte. É um amor, porque ela falou que você podia comer a mulherada e você não comeu ninguém. Então, muitos, isso... podia comer muitos. Vocês não estão ligados. Isso é amor, isso é amor. É muito amor. Você faria a prova final de amor? Quero saber. Se ela chegasse hoje e falasse, Anderson, posso te maquiar? Você deixaria? Mas essa é a prova final? Porra. Todas as outras provas foram mais difíceis. Não, ela nunca fez isso comigo, não, gente. Vamos mudar de assunto. Eu tenho batom. Vamos falar de outra coisa. Eu tenho um batomzinho aqui. Opa, não. Quer que o Zop passe na sua boquinha? Não quero. E temos o nosso convidado aqui hoje, diretamente de São Paulo, ele, Rafael Madeira. Fala, galera. Aguardando aí o Anderson Negão poder comer todo mundo, eu vim pra cá pra isso. Mas é claro que ele não vai fazer isso, né, gente? Tá vendo? Tá vendo? Claro que ele não vai fazer isso, viu, Nath? Fica tranquila. Vamos estrear o habeas corpus dele. Ele abre os corpos, filho, assim. Tá, a bamba negra dele. E gostando aqui, eu, Douglas Domiciano Ganso, feliz aqui. A gente tá gravando no novo estúdio, rapaz. Você tá feliz igual o quê? Faça uma analogia. Estou feliz igual você, passando batonzinho na mamba branca de Gabriel Osmar. Pô, mas tá muito feliz então, pô. Muito bem, o nosso recadinho é aquele maravilhoso de sempre. A maneira que esse podcast se mantém funcionando. Você pode pensar, ouvinte, que a gente precisa do seu dinheirinho para comprar equipamentos? Claro que não, né? Para comprar microfones? A gente tem microfone. Hospedagem no site? O site tá lá. Hospedagem em hotéis por aí? Interessante. Mas não precisa. Não. Tem pontes por aí que a gente pode dormir embaixo. Né? Exato. Tem lugares fechados que a gente pode invadir e dormir dentro. Um pé na porta você não paga nada. Exato. Então não, a gente precisa do seu dinheirinho suado que você trabalha para receber e doa aqui pra gente consumir as melhores e belíssimas travestis. E às vezes tem pessoas que colaboram, que deixou de pagar aluguel, foi despejado, mas tá colaborando com o Chorume. Mas o que importa é aquela, você ter aquela manjola espirrando, claro, veias e pus dentro de você. Não o é pus mais... eu não sabia, por isso que tava em promoção até. Quero alertar vocês aqui. A Silvinha Catraca, aquela... cuidado com ela. Aquela infecção retal que você pegou, você já acabei, sabe. Por isso que eu tô passando disfarçando com batom agora. Muito bem, então nem toda manjola entrando no nosso âmago é de graça, não é, Wesley? Não tem só como ser. Algumas são de graça. É, mas, fale por você. Mas nem todas são. E é para isso que a gente pede, então, que você contribua lá no chorume.com.br/padrim, no chorume.com.br/esbola, ou então, se você é uma bicha modernosa e tem o PicPay instalado no seu celular, um aplicativo de pagamentos, você vai lá em @chorume e faz uma doação pra gente manter a nossa necessidade frenética por sexo animal casual, louco, translouco e, por que não dizer, afeminado, com chemales, mulheres com pênis ereto, grande, forte, suculentos, aqueles que a veia é mais grossa que nosso braço. Gostei. Me perdi. Me deu um pouco de água na boca aqui. Eu preciso ser bicha modernosa, eu posso ser só modernoso pra ter o PicPay? Não, se você tem, você já é bicha modernosa. Obrigado. Não precisa se preocupar com isso. Mas isso também são formalidades, viu? Nem toda bicha tem PicPay, mas toda bicha modernosa tem PicPay. Sim, óbvio. É quando verdade. Você aceita lá, posso instalar, já tá lá nas letras, lá que você não... Ninguém lê aquilo, né? Exato. Mas a sociedade me enquadrou, eu tô feliz. Se encontrar é tão bonito, né? Ah, mano? Eu acho bom, viu? É, muito bem, sem mais recadinhos, vamos para ele, o nosso garoto prodígio, o nosso Robin, que mais parece um Batman gostoso, ele que anuncia temas desde 1995, anuncia temas, estou falando... Temas de hortaliças, Wesley Zola. Eu lembro bem. Eu lembro, porra. Campeonato Mundial de Anunciação de Couves, lembra? Nossa, aquilo foi bonito, hein? Exato. Pô, contra o Pedrinho Cavafundo lá, né? Pô, que depois virou uma chamale. Mas disfarçou como Pedrinha Cavafundo, né? É, ainda é uma disfarçada. Não queria ser reconhecida. Mas tudo bem, Wesley Zola. Tinha lá couve de Bruxelas, tinha couve-flor, couve comum, era o que tinha. Tinha bastante couve. Bastante eu falo, essas três. Né? Pô, mas numa refeição é bastante isso aí. Ah, na refeição? Achei que ele tinha anunciado na horta. Na horta lá pra anunciar uma arquibancada lá com 10 pessoas. Pessoas que estavam comprando na horta. Dá uma intimidada na hora, né? E aí ele, o pessoal perguntou, que tipo de couve é essa? Aí Gabriel Osmar, num lampejo, falou, É couve. Pô, lembra aquilo, disso? Aquilo foi clássico. É, não, enquanto o Pedrinho... Caindo de boca na terra. Porra, Pedrinho. Tudo bem que era cadeirante, mas tá. Mas ele que foi buscar a placa porque ele quis. E ele que escolheu trabalhar na ordem. Exato. Então, pô. Mas parabéns, Gabriel. E aí, Pedrinho ali serviu de palanque. Ah, na hora da entrega das couves, pô, de prêmio, pô. O Gabriel. Exato. E o pessoal que foi momento, viu? Que momento. Deu entrevista na rádio, lembra? Várias rádios. Sim. Várias, eu falo, as duas AM aqui da cidade. Né? Mas deu entrevista. Várias é mais que um, né? Exato. O plural é várias. Parabéns, viu, Gabriel? Sempre muito obrigado. Bom. Você gosta de relembrar os seus feitos aqui, né? Falta humildade, viu, Gabriel Osmar? Desculpa, não tem nem mais lugar pra colocar diploma. Né? Exato. Mas, Gabriel Osmar, como se anuncia uma couve de Bruxelas, qual é o tema de hoje? O tema de hoje é tradições familiares. Tradições familiares. Nós aqui que compomos a família tradicional brasileira. Sim, sim. Sim. Uma mulher, filhos e 3 amantes. Normal. 4 travestis, 5 bolivianos e por aí vai. E não é só humanos que tem ali, tem anões. Sim, pô. Família tradicional é isso aí. Temos as tradições para tornar nossa família uma tradicional família dentro das tradições. Eu não entendi muito bem, mas fez sentido, eu acho. Então, Anderson Negão, a sua família tem tradições que só você conhece. É verdade. Que todos da sua família conhecem. Sim. Afinal, são tradições. Não, mas só você tradições. Da bancada conhece, porque a gente não é da sua família e nem você quer ser. Você até conhece alguma. Eu quero ser da sua família. Não. Então, Wesley Zop, na sua família também tem tradições. Por exemplo, dar o cupo negão. Não é uma tradição, é um evento da família, assim, mas não é uma tradição. Entre os Zops. Não, não é. Saiba que não são, viu? Não é uma tradição, não. Sua tia eu sei que é puta também. Não, velho, peraí. Mas isso não tem nada a ver, ela não, nem é da parte dos óculos. Só porque é corintiana, você tá achando isso. Aí não tem nada a ver, pô. É verdade. Mas então, Rafael Madeira, na sua família tem tradições também ou não? Temos tradições, na família aí, primeiramente a gente tem que... Teste DNA é uma tradição na família. Ah, sim, sim. Isso, pra confirmar se a pessoa é da família ou não. Afora isso, temos algumas tradições que a gente vai passar por aqui hoje. Mas às vezes da família, quem convive muito tempo junto já vira família também, viu? Então o negão é da sua família. Não. Volta que eu falei. Então. Corta essa parte aí. Ou senão deixa o episódio só com essa frase. Vai repetir. Duas horas. Conceitual, não é muito conceitual. Falou sorrindo e ouviu chorando. Não. Muito bem, então vamos pra esse episódio que promete ser tradicional dentro da família Choroso. Adorei. No galho da lua, no charme do sol, pra me despertar. Vem, amigo, nadar nos rios. Vem, amigo, plantar mais rios. No vale, no mato e no mundo, vamos brincar. Vem, amigo, plantar mais rios. Vem, amigo, plantar mais rios. No vale, no mato e no mundo, vamos brincar. Tá cheiro de bosta. Sai pra lá, se manca, vê se me esquece. Não aguento mais, já tô com estresse. Se dou a mão, quer logo o pé. Isso me aborrece. Sai pra lá, bicão, sai pra lá, mané. Vê se desaparece. Sai pra lá, se manca, vê se me esquece. Não aguento mais, já tô com estresse. Se dou a mão, quer logo o pé. Isso me aborrece. Sai pra lá, bicão, sai pra lá, mané. Desaparece. É toda hora, meu compadre, quebra o galho aí. É um qualquer emprestado sempre a me pedir. Estou bebendo uma cerveja, bebe no meu copo. Então, como é uma tradição familiar aqui, Já que todo mundo aqui é da família do Zop, já que come a mãe deles. Não, peraí. Como todo mundo? Não. Você não. Não, eu não, claro que não. Apesar de já ter passado por aquela chana quando eu nasci, né? Sim, mas foi a última vez mas também. Mas nem tinha pinto. É verdade, é verdade. Exato. O pinto todo mundo sabe que nasce com 15 anos. Exato. Muito bem, Wesley Zop. Que tradição ocorre na sua família ou em alguma família que você conhece? Quer falar mal aqui pra gente... Não, acho que eu vou falar da... duas bolas na boca das pessoas. Não, acho que eu vou falar da minha mesmo. Tá bom. Mas é uma tradição que eu presenciei começando no final dos anos 80. 89? 88? Ah, acho que de 88 pra cima é o final dos anos 80. 87? Porque 87 não sei se é final. 86? É no final do ano, então tá, no final de 88. A Champions, 88, 89, sim. É isso, famigerada. Sim. Minha mãe estava desempregada, o meu avô trabalhava de pedreiro. Ela estava desempregada ou ela não tinha emprego? Qual é a diferença? Ela nunca tinha trabalhado... Não, ela estava desempregada. Ah, tá. E meu avô era pedreiro, então ele estava sem serviço também, o que quer dizer que estávamos bem fodidos nessa época. Sim. Agora vocês estão bem. Não, pra você ter ideia. Você tem ideia. Eu sou o mendigo do bairro e ainda... Porque agora eu falo que eu tô bem. Agora eu almoço e janto, porra. Olha aí. E agora a mãe dele cobra 20 reais a cada meia hora. Ela, né, tem que valorizar, Rafael. Entenda, né? E foi uma época que meu pai abandonou a família. Ah, foi nessa? Foi mais ou menos nessa época. Ou foi 5 anos antes e você ainda tá culpando ele pelo desemprego da sua mãe? Não, incapacidade dela de se manter foi mais no emprego porque fica dando no banheiro. Podia tá cobrando, né? Não. Se bem que seu pai tivesse comido ela não faria isso. Exato. Então é realmente culpa do seu pai. Você pode perceber. Não culpa dele, não. Mas que foi a mesma época. Tá. Conciliou a época. A mesma época culposa. Culposa e não dolosa. Sim. Culposa. É tradição dos óbvios ser broxa. Tá aqui há 8 anos, filha da puta. Tá bom. Tá bom, ué. Eu não anunciei o tema, ofensas a isso. Mas... acho que não era esse o tema de hoje. Ah, esse Zop é um bosta, meu. E no final do ano, não tinha, tipo, a ceia de Natal. Um peruzão! Peruzão grosso! E minha mãe gostava de peruzão, viu? Porque não é à toa, tipo... Era farofa recheada com farofa. Foi feito farofa de aquele... Sabe aquela farinha de milho flocada? Sim. Aquela com quirela. A única que existe. A farinha de milho que não é flocada é alguém que pegou e esmiuçou ela. Todas elas são flocadas. O fubá era uma farinha de milho flocada. Exato. Então, beleza. É o restolho. Daí ela fez lá um mingauzão pra todo mundo lá e depois também fez uma farofa mais seca, misturada com algum tempero que ela tinha feito, falando que era uma farofa de ovo sem ovo. E isso eu achei mágico. Eu falei, como que tem uma farofa de ovo sem ovo? Então era o que eu mais comia era essa farofa. E era só farofa, era... Mas é criança, né? Deve ter feito se uma desse... rolha no cu. Não, gigante. Invernou, conseguiu invernar 3 anos. Por isso sua mãe fez, ó, tem casca de ar. Come isso aí. Tem pedra, aí. Daí o moleque... Põe quirela, né? Põe quirela. O moleque para de cargar, dorme. Três meses depois ela tá empregada, né? É uma comida que só se pode comer em épocas tristes, porque você dá uma risadinha, você afoga 5 anos. Você morre, né? E daí ficou a tradição não exatamente fazer o mingau ou ficar fudido no final não do ano. Não ser pobre, né? Não, ou mais pobre. Ainda assim, mas toda ceia de Natal tem alguma coisa feita de farinha de milho pra lembrar daquela da época, tipo, pode ser polenta, pode ser ou a farofa de ovo sem ovo. Pode ser uma escultura do Uma ninguém. Escultura. Do uma pode escultura. Ser o sabugo no cu do sol. Ainda tem milho e ele vai lembrar dessa época. Uma letra caixa dizendo a culpa foi do seu pai. Sim. Aquele pai que te abandonou. Mas tá, isso é, né? Uma faixa com grãos de milho colados, né? Grãos de milho já digeridos pra você não perder. Exato. Pra realçar o sabor, né? Mas a questão é... pra marcar. E daí ficou, a gente sempre fazia isso. Isso é uma tradição mesmo. Ou é uma coisa que você acha que a tradição tá na sua cabeça e você nunca se questionou, se é só coincidência. Não, é uma tradição. A sua mesmo. Mãe fala, vou fazer um negócio de milho pra lembrar aquela vez que a gente tava fudido. Não. Por causa do filho da puta do seu pai, que não me comia. Preferia comer putas por aí, corintianas por aí. Não, mas virou tradição, mas sem esse discurso. Mas né? Nunca teve o discurso. Não, assim, como fala, não, pelo menos dona... Na ceia do Natal, não, não, não bateu a faca no copo e falou, gente, vou dar um discurso. Não tinha esse discurso. Mas alguém já fez esse discurso. Não, durante todo o ano era comentado isso, porque é um mau caráter. Natal do seu pai. Pensei que era isso. Não, porque não, mas culpando da ceia. Culpando tô falando da ceia. Do Mirvó, todo ano a gente faz. Ah, não. Já teve esse discurso. Sim. Então, sim. Tá. Então é uma tradição. É uma tradição. E até hoje sempre tem pelo menos uma polentinha. Bela tradição. Uma boa tradição. E milho faz bem. E o bom do milho é que depois você sai inteiro, você monta até um sabugo, estoura pipoca. Você pode fazer sucos. É outro, sucos de milho. Outra espécie de milho. É só você segurar antes de cagar, ele vai dar aquela modificada no DNA do milho, ele sai e dá pra você estourar. Cara, o transgênico da mente do Zop deve ser uma coisa louca. Vocês já estudaram milhos digeridos? Não. Já estudaram? Estudou madeira? Não estudei não, mas comer em flocos e sair em inteiro? Inteiro é algo impressionante. Não, é óbvio, porque todo o milho é mágico. Inclusive, o pessoal da Marvel e DC tá deixando passar esse poder, né? Porque se tivesse o Homem Milho... Milho, ele vence qualquer um. Não, ele é só o cara que come milho. Só que daí é foda, porque o cara ia ter que ser um anti-herói, porque é um cara muito indigesto. Cara, essa ele foi pra frente. Homem milho. Ele cruzou em cabecioso. Cornman. E os caras bateram no Thanos e ele ali comendo milho. Você não vai ajudar aqui, não vai ajudar o caralho? Eu vou ajudar, precisa de milho? Homem de ferro chateado tá levando uma surra, vai me dá um milho. Não, pera aí que eu vou cagar então. Ele não dá o milho que ele tá comendo, porque aquele ali não foi modificado. Não é poder, não tem poder nenhum nele. Isso é só milho, pô. Milho por milho eu não precisava estar aqui. É, o homem de ferro come o milho cagado. Não, mas o que esse milho faz? É milho, pô. Milho é saudável. É milho cagado, cara. Esse é meu poder. Acha que isso faz? O cara, não sei. Obrigado, então, né? Seria mais interessante os filmes. Cornman. Cornman. Mas quando ele tá disfarçado, o nome dele é Emílio. Então, e a tradução fica Emílio Bem. E você, Rafael, aí, um homem de tradições. Bom, eu vou falar de uma tradição que acho que várias famílias têm, na minha talvez seja um pouco excepcional, que beber água quando acorda, sim, é uma tradição. Temos. Parabéns, porque hidratar é importantíssimo. Só não é mais importante que comer milho, pelo jeito. Não pelo cornman. Não, temos essa tradição até por muitos problemas renais na família, mas não é essa que eu ia abordar aqui agora. A gente tem a tradição de, se alguém pede para comprar alguma coisa, o troco invariavelmente é... da pessoa que for buscar. Do atravessador. É o frete de quem foi buscar. E não interessa se sobrou um real ou se só tinha uma nota de 50 pra comprar 3 pães. É. Então, assim, não, se você pediu pra ir buscar... Você sabe o preço. Cara, quando criança, isso devia ser fantástico, bicho. O cara dá 10 reais, volta com o troco e fala, pô, tô rico milionário, porra. Não, mas daí a mãe já tem que ser mais esperta. Quer 3 pães, mas já pede pro moleque fazer a despesa, né, pô? Sim, traz leite, traz até dar R$9,90 aí a compra, porra. Pede R$9,90 de presunto depois lá. Né? Pronto. Dele tem que tirar do bolso dele. Completar. Então consegui comprar comandos em ação, que é uma coisa da minha geração. Com dedão? Não. Com o dinheiro do troco, né? Com o dedão, o que é isso? Acho não, que mas cara... o comando de ação que vem com foi comprar com o traficante, com a agiota, ele foi comprar com a agiota, eu não tenho dinheiro. Eu pago em 2 dedões. Deixa esse dedo aqui, você leva o boneco. É, você realmente, 88, 89 foi foda pro Tô falando, bicho. Tô falando. Mas eu montei minha coleção de hominhos na prateleira ali, com comandos em ação, fotos do Zop. E... Hominho. Quero o Kojak, esse boneco do Kojak. Falcon. Falcon com Kojak. Bom, seria se eu não tivesse nojo de careca, né? Como toda a sociedade. Sim. Não, pera, gente, parece que vocês estão falando que careca é nojento, não tô entendendo. Alguns. Os que não tem cabelo. Exato. Os que não tem cabelo em cima aqui, ó, na cabeça. Ah, sim. E que usa boné, né? Foi quase como uma Betina do YouTube ali, eu consegui começar a minha vida com trocos e hoje tem um patrimônio aí de mais ou menos um carro e um videogame. Ah, mas tá bom. Não, mas só de troco? Qual videogame? Vamos dizer. Eu tenho um Xbox One. Ah, e aí, ó. Não, seu concorrente. Comprou errado. Mas você tá, às vezes ele comprou o carro de troco, ele comprou o videogame com o troco. E aí, você foi o que deu. Às vezes também ele não controla o que vai vir. Né? É. Não sei do que você tá falando, mas é melhor concordar pra não estender o assunto. Os ônibus que passam no ponto, não, é coisa aleatória, né? É isso. Eu só não controlo o que vai sair quando sai milho. Por que você não é o Cornman? Não. O Cornman sempre sabe. Ele só come, né? Então ele sabe que vai sair. Ele sabe que vai sair integral, vai sair já em conserva, mini milho. Ah, ele faz essa... Porra. Ah, não é só cagar milho. São poderes, não. Cara. Ele caga o milho, mas depois coloca lá. Assim, você... Ele prepara depois com a merda. Não, com a merda. Mas daí não, a galera milho. Tenta matar ele, mas ele é imortal, entendeu? É, porque o milho são imortais. Não é que ele é imortal, que o pessoal até esquece dele. É, tem dó também. É o cara... Vai matar o cara que come milho. É o cara comendo milho só, porra. Mas tá, e você, Gabriel Asmar, que tradição você... Eu venho trazer uma tradição que infelizmente morreu na minha família. Oh. E que talvez... É a banda de pagode que vocês... Talvez... é o bisavô dele, não é isso? Talvez duas pessoas aqui nessa bancada se sintam muito tristes por ela ter morrido. Já... Ah lá, já até começou a... Pessoas, então não deve ser eu. É você, é você. Mas, na minha família, durante muito tempo, teve uma tradição de fazer uma festa junina. Ah... Mas era uma festa junina foda. A ponto que quando ela começou a ficar famosa por questão de convidar outras pessoas que não fossem só da família, chegamos a juntar 250 pessoas. É verdade. Cara, era muito grande lá. Era muito grande. Tinha de tudo. Tinha de todo. Não, tinha carrinhos de cachorro. Carrinho de cachorro quente. E o mais importante, tinha milho. Carrinho de pipoca, carrinho de milho. Era carrinhos, não era uma panelona lá na cozinha lá. Tinha tudo, tinha fora, tudo. Fora o cachorros monte quentes. De bolo, um monte de pé de moleque, pé de moça, todas as coisas que eu não posso comer e mais. E pernas. Tinha pernas de moleque. Pernas. Sim. Corpos de moleque também. Mas vai ver aquela barraquinha do agiota. Lá. Então, só tinha pés de moleque. Eu trocava por comando de ação. Um molequinho cotoco, mas tinha um bonequinho. Ah, porra, bem melhor. Tá da hora. Ele já não era bom de futebol, não ia usar as pernas pra nada, porra. Menos unha pra cortar, tá? Ficando com os braços pra bater punheta, tá ótimo. Exato. Só precisa de um também. Lógico. Mas era uma festa que todo ano tinha, era a tradição mesmo. É verdade, eu acho que foi umas três vezes. Três vezes. E sempre que acabava a festa, dava um mês ali de folga, já começava a planejar do ano que vem, entendeu? Era grandiosa. Mas é porque era festa grande mesmo. Era a máfia da festa junina. Era a melhor festa junina. Não, é a melhor que eu já fui mesmo. Do país. E do sempre país. Tinha planejamento de primeiro, comida. Porque era barato. Sim, barato. E você comia à vontade. Isso. Não, ou comer à vontade, cara. Tudo, qualquer preço parece que vai tornar barato. Era menos de 20. Essa que era questão. Menos de 20 reais. Onde você vai pra comer à vontade com menos de 20 reais? Só o homem milho só te oferece. Mas milho, aí sim. Ele invade plantação. Mas aí é foda porque você vai comer só milho digerido. Não. Milho transgênico. Né? Sim. E era a tradição, era a festa pela comida, a fartura de comida, a fartura de bebida. O ambiente e sempre tinha que ter uma quadrilha com uma novidade. Quadrilha, toda festa fogueira, tinha fogueira. Tinha umas primas gostosas do Gabriel também lá pra caramba. Não, porque ó, olha o Gabriel. Ele é o mais feio da família. O que tem? Ele lá da família chama de arregaçado. O Gabriel não tem nenhuma parte dele que não é chupado. Agora, isso porque ele é mais arregaçado da família dele. Pô. Mas então, infelizmente, foi uma tradição que terminou. E por que acabou? Porque você chamou o Zob? Foi não. Fala a verdade. Não, foi depois que me chamou que acabou, porque eu participei. Né? Porque em meados, acho que 2013, 14, por ali, o Zop reclamou que não tinha farofa de ovo sem ovo. É. Cadê o fubá? Cadê aquela porra daquela mensagem que seu pai ocupar? Não tem festa sem essas Começou coisas. Começou a quebrar tudo, esquartejou sua tia. Que era quem planejava a festa. Aí acabou. Até aí eu não sabia. Eu achei que era uma pessoa qualquer. Acordou drogado achando que era fim de ano já. Pai, por que me abandonaste? Coberto com o Lígia da fogueira. Ali. Mas acabou porque teve, em meados de 2013, 14, começou a ter muito assalto em festa, assim, em chácara, essas coisas. Inclusive a pessoa comprar ingresso pra assaltar a festa. Então daí a gente teve que acabar com a tradição. Medo, terroristas. É. Terroristas acabaram com a festa, Julinho. Comia à vontade e depois se assaltava os outros. É. Se eu fosse lá pra assaltar, eu ia aproveitar. E preste atenção, ainda fazia o uso do meu talento, porque eu falava, olha lá galera, agora é quadrilha. Aí eles ficava todo mundo seu... pro show. Mas não tem essa parte da quadrilha. Exato. Mas lembra aquele fogo que sempre tinha alguma novidade? Mão na cabeça! Mão na cabeça! Mão na cintura! Hoje é com macarena, hoje é com macarena. Nariz do chão, não, tá orvalho nessa grama, mas tudo bem. Mas vamos lá, né? Segue a dança. Esse Gabriel sempre inventa uma coisa nessa quadrilha. Passou nas carteiras, chave do carro. Tá. Vamos ver o que vai dar, né? Bom, vamos ver o que dá. Colocar meu carro no bingo de novo, esse Gabriel. Ah, Gabriel. Que bom que eu sempre ganho. Tomara que eu ganhe, pra saber. A prima dele namora um terrorista até hoje, né? Sim, mas é outro terrorista. É só psicológico. Mania do Rafael generalizar. Esse aí só espanca ela, Rafael. E nada que uma pomada lá no tampo também. Com dois dedos de topo. Como ele bate só na sola do pé pra não deixar mais, ela nem. Sabonete dentro da toalha, né? É só. Sabonete dentro da toalha, puta maldade. É só o pau com prego no joelho. E fala que caiu. É, frente e atrás. Pra pegar a dobradiça certa. Né? Por isso que a minha prima é conhecida como joelho de rosquinha. Assim. Não tá me dando, eu quero que ela se foda. Eu achei que era joelho de rosquinha por causa do confete que ela coloca lá, do confeito, mas tudo bem. Não é, acho que não. No confeito, açucarado, cara, açucarado. No que ela faz daquele joelho de porco, né? Aquele joelho de rosquinha que ela faz. É coincidência também. Ela faz um joelho de porco açucarado, né? Chama o joelho de rosquinha. Muito bem, e você, Anderson Negrão? Uma família aí com Zeca Pagodinho. Dudu Nobre, rapaz, deve ter tradição, hein? Deve ter cu nessa tradição. Deve ter pinto e cu. Sempre não tem falta, pinto e cu. Isso eu nunca falo. Isso daí não pode faltar. Outra tradição que tem na minha família... Peraí, que... outra tradição? Outra. Mas peraí, de pinto e cu. Ah, desculpa. A geração inteira morre junto. Ah, suicídios coletivos. Ah, que bonito. Araquiri. Mas apesar de não serem japoneses. Quando for sua geração, chama a prima do Gabriel pra ver se ela se liberta do terrorista. Em 2014, 2015, teve uma onda. Foram quase todos os velhos. Morreram afogados. Essa onda, viu, pô? Na verdade, cada um morreu de um jeito diferente. Isso é legal porque não repete, também não fica repetitivo a atração, né? Senão não fica e ninguém legal. Descobre que você é serial killer, né? Cada um morrendo de um jeito na sua família. Não segue um padrão. Exato. Segue o padrão da geração. Essa mania dele de botar chumbinho dentro do Kellogg's aí. Dentro do milho, né? É o serial killer, né? Dentro do Corega creme lá, ele põe o chumbinho. Mas sobrou uma tia-avó. Falhou nessa, hein, negão? Querendo quebrar a tradição. Acho... Ah, eu não vou morrer. Eu sou eterna. Vai lá e dá um tiro da próxima geração. Pronto, superei. Agora eu posso morrer. Não, mas só tem que... Não precisa... Só tira em um, porque daí todos têm que morrer juntos. Porra, olha quem morreu. Agora é minha vez, porra. Então, foi o casamento da minha prima. Beleza. Mudou o assunto ou não? Então... Vamos, calma. Casar primas. Todas as minhas primas casam de uma vez. Não, né? As mulheres casam, os homens não. Na minha família é assim. Durante casamento, beleza, festejamos, comemos frango frito. Sim, tocando baixo. Tocando solo de baixo. Solo de baixo, mas pagode. O tema da festa era basquete. Chicago Bulls, todos eram o Michael Jordan. De sobremesa teve melancia. Até o bolo de melancia. Porra, isso aí eu quero dar um pedaço aí, pô. Aguado pra caralho. A gente vai voltar pra tradição, né? Não, vai. Uma hora, é outra. Ou é Masterchef? Você tá vendo um monte aí? É, tradição. Enquanto vocês dançavam um break ali pra comemorar o casamento. Você no seu skate, pá. Só que eu vou ter que voltar um pouco a história, que eu acelerei demais. Oh, gostei. Bendernet. Minha família mora na Zona Sul de São Paulo. Zona Sul de São Paulo é foda. Tá aparecendo um filme do Tarantino, né? O cara mostra. Vai voltando. Uma hora uma cena, uns flashes. Depois flashes. É legal esses flashes que dá aquela explicada. A gente tem, né, toda a festa, agora a gente sabe que essa festa é na Zona Sul de São Paulo. Agora vocês sabem. Sim. E Zona Sul de São Paulo é uma ruazinha bem estreita. Então, a Zona Sul de São Paulo é uma ruazinha estreita? É uma ruazinha estreita. Espera aí, Rafael aqui de São Paulo, confere ou não? É, incluindo a Marginal Pinheiros também, né? É, isso aí. Bem estreitinha, né? Pô, na Marginal não cabe três carros. Não. Mas na parte sul. Na parte sul. Vocês pegam a parte norte. Vocês não entendem nada. Parte norte mais arrombada que a mãe do Zoca. Não, pera, dá pra gente pegar uma carreta, não, ir no autódromo e ficar girando lá. Não, peraí, gente. Não, mas... Isso. Acho que não tinha necessidade de fazer essa analogia. Analogia. Não. Como não tinha lugar pra estacionar, meu carrinho, que é pequeno, eu tive que deixar na casa dos meus parentes e subir de Uber pra festa. Não. Isso é tradição, todo mundo anda de Uber. Porque até agora a gente não ouviu a tradição. Tradição de 3 anos. Né? Subimos de Uber, beleza. Curtimos a festa, o resto vocês já sabem. Já, chegamos na festa de novo. Tarantino. Tá da hora isso aí, tá? Então, tá, voltamos lá no pessoal. Exato. Chupando melancia, dançando break. Não, jantar dançando. Depois de chupar melancia e dançar break, é hora de ir embora. Também porque a polícia militar bateu lá, começou a metralhar todo mundo. Casamento de negro é assim. É normal. Exato. A vida é assim. É o que se espera, né? Da polícia. Pô. Tá fazendo trabalho dela. Exato, cara. Jesus América. Eu só acho que ela ganha pouco. É. Então, beleza. Hora de ir embora. Juntou... Tinha minha tia-avó lá. Minha tia-avó tava nessa... A tia-avó... Imortal. A vivona. Dançando break lá na casa de foda. Não. Caso essa sua tia-avó tenha uma pochete... Não tem. Mas essa tia-avó já foi citada antes, porque eu já perdi o início da história no meio do relato aí. Ela é a vivona, cara. É a que não morreu da geração dela. É a que não morre nunca, cara. Sim. Foi mal. Ela tava capaz da gente morrer durante essa história e a filha da puta, não. A gente morre de tédio nessa vez. Tá, ela tava lá no tacho de frango, e aí? É, tava lá. Não, tava lá. Tava lá sentindo o gelo do chão com as tetas dela. Calma que ela ainda não é importante. As bicolas pretas, tá? Como assim ela não é importante nessa agora história? Agora não. Ah, tá, porque tem que fazer todo o contexto, tá? O filho dela era motorista de van. Filho da minha tia-avó, sei lá o que que ela é, meu, sei lá, primo de terceiro grau. Primo, não importa o grau. Filho dela. Não é nada seu, não é parente seu, não. É primo seu. É um bosta, não é nada seu, não. É um bosta, mas é um primo bosta. Não é primo. É um primo seu. É que o Zop acha que todo mundo é primo dele. Se não é pai e mãe, não é vovô, é tio e primo. Cara, se não é primo de primeiro grau. E se não é primo de primeiro lugar que você conversa mais de 10 minutos, nem é parente. Não é porra nenhuma. Não é porra nenhuma. Pode comer. Ah, não. Comer pode. Ele estacionou a van num lugar que não devia. Mas ele é van escolar ou van pra galera? Van pra galera. Van Uber. Van pra galera. Van Uber. Isso, van Uber. Vambora. Vambora. Vambora. Ele estacionou num lugar que não devia, porque lá passa ônibus, a rua é estreita, já tinha carro do outro lado. Lá passa ônibus ou para ônibus? Passa. Ah. Só que se você passar e ele estiver na frente dele, ele leva seu carro. Sim. São Paulo é assim. Ainda mais se seu carro estiver dando sinal aí. Ah. Oh. Beleza. Então ele tava com pressa ali. Ele queria sair. O ônibus ou seu primo? O meu primo. Ah, tá. Se vier o ônibus... Ele chegou pra pegar a galera da festa, mas ele tava com medo do ônibus. É, exato. Ah. Só que tinha um problema. Mais um problema. Ele não contou com duas coisas, na verdade. Que era a hora do break da festa. Ah, não. Aí não tem como ter pressa, pô. E aí, pô, duas horinhas. E roda na cabeça. Cabeça da Pemba. Exato. Claro. Começa a tocar Michael Jackson. Cara, pô. Ele não contou com duas coisas. Primeiro, eu não tinha ido com ele. Mas eu voltei. Eu tinha que voltar com ele, porque meu carro tava lá. Tá. Eu não ia voltar de Uber, não ia gastar meu dinheiro. Tá, isso ele não viu porque não interessava pra ele. É, tá, tudo bem. Ah, um gordo negro a mais da minha van. Foda-se. Eu tenho uma van, essa coisa aqui tem que voltar cheia. Só que... Mais um bêbado chato querendo dar um cu na minha van. Tá, porra. Só que não era um gordo negro qualquer. Era um gordo negro manco. Ah, você já tava manco. Já. Então não tinha como ter pressa com vocês. Tinha que descer vários lances de escada. Nossa. Então vamos e lá. Na Zona Sul, as escadas são estreitas, cara. É, imagina as escadas. E as ruas, imagina a escadinha, eles têm que descer de lado. De lado, é. Tem é que verdade. Descer virando estrelinha. Exato, e ele banco. É. Zona Sul é assim. Porque a Zona Sul, pra quem não conhece, são várias escadas estreitas. Estreitinha, 3 mil. 3 mil, uma do lado. Alternadas por ruas. Depois de uns 15 minutinhos, eu consegui descer os lances de escada. 15 minutos é rápido. 15 minutos em, no relógio de quem? Não, depende. É, depende, é verdade. Sabe o que é melhor nessa história? A gente tá contando tradições. A tradição já falou com o quê? Mas agora tem toda uma história. Se essa veia não terminar chupando um pau no fim do ou morta. Não, chupando um pau morto. Mas no mínimo, vai, vamos lá, vamos lá. Meu primo já puto, que ele queria sair dali. Exato. Porra, ali não pode parar. Exato. Se parece a PM lá, mata. Tira na cabecinha. Já chega tirando na cabecinha, verdade. É, porque depois que acertou o pau, morre. Né? Beleza, entrei na van, ele, vambora. Ligou a van. Só tinha mais gente nessa van? Tava cheio. Tava cheio ali. 15 falei... pessoas? 7 mil pessoas. É, lotação total. 7 mil pessoas? 7 mil pessoas. Você pô, não sabe como é a Zona Sul. 3 mil pessoas apertadinhas. As vans são estreitinhas, mas compridas. Não. Ah, tá. Entendi. É uma limusine, van. Mas o trem é uma... Eles chamam de van. Entendi. Vai de vá da terra essa van. É o metrô que os brancos falam. É coisa de branco esse nome. O seu primo maquinista. Seu primo que eu tô imaginando ali, que é o Denzel Washington, naqueles filmes de ação, tirando que o trem não para. Negros de casamento. Que o trem não pode parar, né? O trem vai, não vai. Ou se não for o Denzel Washington, aquele que fez o Django. Qual que foi o cara que fez o Django? Jamie Foxx. Isso, Jamie Foxx. Hoje o Jamie Foxx é o novo Denzel Washington. É verdade. Então, porra. O Jamie Foxx dirige táxi num filme. Exato. Mas eu vou ser sincero, ele lembra mais o Cuba Gooding Jr. Ah, naquele gaiola das loucas, que tá todo mundo querendo dar um cu ali naquela van. Entendi, sim. O Cuba Gooding Jr., que é o Jamie Foxx da Zona Sul de São Paulo. Que é mais apertadinho. É, mais estreito, mais compacto ali. É. Mas então ele não tava puto. O Cuba Jr. não fica puto com ninguém. O cara é um... A não ser... O cara não... tem cara de bolacha, não dá é pra ser... É que na verdade é o Cuba Gooding Jr. do meu nome é rádio. Ele é meio... É, então, primeiro que tá eu nunca assisti isso, né? Então, por isso que meu primo tava com pressa. Olha, se alguém me parar e ver que eu não tenho carteira, que eu sou um retardado... Aí fudeu. Mas na Zona Sul, todo mundo é retardado. Não, lógico, pô. Retardadinho. Porque o cérebro é apertadinho. É, o crânio dele. O crânio aperta o cérebro. Aí assim se explica. Eu espero que a audiência de vocês não seja afetada, o pessoal da Zona Sul, que não fique ofendido com isso. Ah, eles nem vão entender. Tempo deles é curto. Lá 15 minutos é 3 horas. É que as 3 horas é bem apertadinho. Ligou a van. Vrum. Essa, assoprando o motor. O escapamento dessa van aí, bicho, eu acho que solta mais do que fumaça, hein? O escapamento dessa van aí é largo, apesar da zona... É a pista na curva. A zona sul ser estreita, tem um escapamento tão largo essa van aí, hein? Minha tia-avó deu um grito. Para! Ela tava na frente da van. Ela dançando um break ali na frente. Quebra a van, porque a velha não morre, né? Ficou conhecida como limpa trilha, tava ali na frente. Deixa eu explicar, tava dentro da van. Aí nós pensamos, porra, morreu essa velha, vai morrer aqui. Ela falou, pera, gente, vocês estão esquecendo da tradição mais principal dessa família. Você tá morta! Vocês gritam lá dela, não, não é essa. Toda velha, velha roubada tá morta, essa é a tradição. Aí ela começou a orar. Ela segura falou. Nas mãos de Deus. Não, é tipo aquelas músicas do Mudança de Hábito. Segura nas mãos de Deus. Aí todo mundo olhando com cara de que velha retardada. A gente nunca fez isso, pô. Essa é a tradição da família. Eles oram antes de fazer qualquer merda. Antes de sair de van. Qualquer coisa. Antes de comer, antes de... Antes de contar a história merda no podcast, antes de não, trocar um trinco da porta. Não, antes de trocar um trinco da porta. A gente tem que rezar antes dele contar uma história. Antes de chupar uma bússola, será que eles rezam? É isso que eu fico... No... Deve ser. Porque não, não fica... deve não. Você falou que qualquer coisa. Qualquer coisa. Porque o cara manda lá, Nossa Senhora, olhar por nós. Não fica meio chato. Bem na hora ele vai tá chupar uma bolsa e a outra olhando. Será que não fica constrangimento? Ah, é legal. Um voyeur. Então, resumindo, é a sua família reza pra fazer as coisas. Qualquer coisa. Mas você já pensou que se essa sua tia nunca morrer, pode ser que a sua família vira imortal? Porque não vai passar pra frente isso daí. Então vocês têm que manter ela viva. Pera aí, ela já morreu? Não. Tá, mantenha ela viva. Agora ela deixa tá eu viva. Dizer uma coisa. Vocês rezaram antes de sair? Ah. Eu falar, tomar no cu, sua velha puta. Porque o cara tava com pressa. Ele não pode parar lá. Gurindudo. O cara tava bravo. Todo mundo tava no tomar no cu, sua roubada do caralho. Você tem Alzheimer, eu vou dar tapa na sua cara. Nós já rezamos, era só falar, nós já rezamos. Vem rezar nos terços da bola do meu saco. Se foda você e sua família que tá aqui, que sou eu. Rezou ou não? Todo mundo pensou isso, mas... Rezaram. Não, deixaram ela falando. Ela foi rezando. Ela falando não, ela rezando. Ela... Isso. Reza igual uma vagabunda e a gente tá indo. Saiu cantando pneu. Pneus estreitos da Zona Sul. Tem que ser estreito. Mas você percebeu que você podia falar assim, a tradição da minha família é que a gente reza antes de fazer qualquer coisa? Poderia, mas não teria tanta graça. Isso aqui foi engraçado. Foi bem engraçado. Jean Dumont! É, não, você tem razão, tem razão. Cara, foi quase o Bill Cosby aqui contando... Sem estuprar 57 mulheres. Sim. Talvez porque a gente não tinha 57 mulheres aqui, não sei. Não, não põe minha mão no fogo por vocês, suas rezas familiares. Mas é o Bill Cosby da Zona Sul de São Paulo. Ah, o Cosby é mais estreito. É, o menorzinho, Bill Cosby menor. happy day. When Jesus wore, oh, when he wore, when Jesus wore. Cara, existe uma tradição, isso na minha família por parte de pai e mãe, né? Não, de pai ou de pai e mãe? Não, de pai e mãe, porque tá. na minha família como... Como você é filho? É, eu como prole. É que, em hipótese alguma, meu pai, minha mãe, eles... A minha mãe até aceitaria, mas como ela vai na onda do meu pai, eles não aceitam comer fora de casa em hipótese alguma. Mas não é que ela vai na onda do seu pai, é que senão seu pai mete-lhe uma surra. Não é que ela até comeria fora, ela até quer comer fora, ela... Mas não, meu... prefere não apanhar. Eu acho que todo mundo prefere não apanhar. Né? Não sei. Qual que é a outra condição? Então meu pai não aceita comer fora de jeito nenhum. Não come fora, ele não... Vim comer na sua casa, é comer fora pra ele? Não, é pagar pra comer. Ah, tá. Ele então não come em restaurante. Não come em restaurante. Pizzarias, ele não... Não aceita isso daí. Ih, não é? Não pense que... Não, é ele que cozinha em casa, tudo. Ele que... Sim, ele não quer... Ele não quer sair de domingo pra comer comida caseira num restaurante. Não, é isso. Ele não paga pra ele. Ele acha um desperdício, ele acha que... Não sei, cara. Não sei o que buscar uma marmitex, é comer fora? É comer fora. Ah, tá. É comer fora. Pagar pela comida... Que não foi feita na casa, é comer fora. Ele não aceita. E daí, isso vocês cresceram, então, vai, você conheceu um restaurante quando você tinha 25 anos? Não, cara, foi quando eu comecei a sair por conta, porque era muito raro, a não ser, tipo, uma vez ou outra num lancheiro, um pastel, mas... Porque é uma coisa que você não faz em casa, normalmente. Exato, mas hoje em dia ele faz. Então não... pra não precisar comer fora. Não sei se ele sente raiva de pagar pelo serviço de outro que ele poderia estar fazendo. Não sei qual é o que se passa na mente dele. E ele nem nunca fez questão de explicar, porque ele não te deve explicação. E a gente nem tem até medo de perguntar. Exato. Pra minha mãe não levar uma surra. Ah, você vai não, fazer levar outra surra. Vou bater onde te machuca. Bate na mãe, né? Não, eu não sei o que acontece, cara. Então, ele não sai pra comer fora de jeito nenhum, cara. Não sai. Vai ser aniversário, a gente vai sair pra comer hoje. Não sai. Não, isso daí é uma ofensa falar isso. No primeiro ano da minha filha, eu encomendei salgadinhos, cara. Ele ficou extremamente ofendido com aquilo. Ele falou, pô, não, eu podia fazer. Cara, ele me olhou com um olhar de como você é um bosta de estar comprando comida fora, cara. Isso é aniversário da Lupita. Não, da minha filha, que é... Normalmente, no aniversário de criança, ele fala, a gente fazia um almoço aqui, eu fazia churrasco, tudo, porque se eu fui comprar essa coisa, ninguém gosta dessa merda. Ninguém come esse tipo de coisa. Quem gosta e todo mundo comendo. Mas aí, então, eu acho que pagar por comida é uma tradicional ofensa na minha família. Que ele que plantou. Que ele que plantou, ele não aceita. É um desperdício. Toda vez que eu falo que eu vou sair pra comer fora, ele já me olha com um olho julgador. Não, ele fala, não precisa voltar mais. Não, tipo, nossa, que filho merda que eu criei. Onde eu errei? Onde eu errei? Nunca levei num restaurante? Por que quer ir agora, porra? Por isso mesmo, pai. Mas ele sempre achou uma... Pagar por comida, uma atitude aí... Faça um adjetivo. Não sei. Não, faça um adjetivo. Inadmissível. Inadmissível. E aí, então... Tem essa tradição de que é não sair pra comer fora. Eu ainda herdei algumas coisas. Tem coisas que eu não saio pra comer fora. Tipo o quê? Tipo, eu acho um desperdício você sair pra comer macarrão fora. Depende do macarrão. Não. Depende do macarrão. Depende do macarrão. Macarrão feito pela dona Benta, que você não tem como ter na sua casa. Foda-se ela. Mas ela põe o... Eu quero que ela e a tia avó do Anderson morram, filha da puta. Porque assim esse desgraçado pode morrer. Ah, é. Porque enquanto isso ele tá imortal. Mas, por exemplo, aqueles macarrão ao vivo que o pessoal sai pra comer. Pô, aqueles... Como que chama aqueles... do shopping lá, que... Spoleto. Isso daí eu acho um desperdício de dinheiro você pagar por macarronada, por macarrão, que é muito... É porque o macarrão você acaba de comer, daqui 15 minutos você tá com fome. Ah, e outra, é um prato muito simples de se fazer, cara. É a coisa mais fácil do mundo fazer uma macarronada, então... Tem coisas aí que... A menos que o Spoleto queira patrocinar o Chorume. Não, mas lá comeremos diariamente. O único macarrão que eu aceito quando eu for é o Spoleto, mas o Spoleto tem variedades que compensam. Que você isso. não encontra em casa. Se você for fazer em casa, fica muito mais caro. Com combinações. É, mais de 6 mil combinações. Porra. Não, porque se você... faz a probabilidade. Um palmito com... se já tiver milho e o corne bem focar de serve lá, cara. Mais de 6 mil combinações. 6 milhões de combinações. Mas eu só fiquei curioso com... Ele não paga por comida, mas ele planta a própria comida dele? Não, não. Aí no mercado... Não, compra no mercado. No mercado pode comprar. No mercado aí pode comprar. Ou tem que roubar ele o mercado. Ele pode comprar comida crua. Ele não pode comprar feita. Não pode comprar feita. Roubar também pode. Roubar pode, porque segundo ele, roubar comida não é roubar. Roubou pra comer. Roubou pra comer, o meu pai... Não acha chama que... sobrevivência. Exato. E aí poderia roubar até uma macarronada, então. Sim. Não, mas daí aí rouba o que dá. É. Né? Aí você não vai escolher, né? Você tá passando fome, você... Ai, ai, isso eu não como, não, porra. Vai roubar o que... Torta de maçã na janela dos outros. Você vai roubar, cara. É que você vive no sítio, né? Pra poder ter torta de maçã esfriando na janela. Daí outra coisa que era uma tradição, já que você tá falando alimentícios, ramos alimentícios familiares... Cara, uma tradição da minha família era comer tudo com arroz. Mas não importava o quê, eu, até meus 15 anos eu achava que tudo tinha que ser comido com arroz. Tudo era mistura. Era pizza, você não, pegava pizza. Não, pizza com arroz e feijão. É com arroz e feijão. Com arroz e feijão, concordo. Panqueca, arroz e feijão. Tudo era com arroz e feijão. Pudim. Pudim, obviamente. Um pudim de arroz e feijão. Pudim, mas aí com arroz doce e feijão doce. Pudim de pão com arroz e feijão. Um pudim de joelho de rosca lá da prima do Gabriel. Mas então, eu até lembro uma vez que a gente tava lá na casa das respectivas, quando a gente namorava. Ah, quando a gente era da mesma família? Quando a gente namorava, fiquei estranho. Quando a gente se pegava escondido e era da família lá das meninas. Quando eu e você namorávamos pessoas da mesma família? Sim, sim. Uma vez o pessoal, não sei se você lembra disso, inventou de fazer uma panquecas. Ah, uma panquecada. Panquecada, daí tipo... Ah. O pessoal chegou lá e... Rafael, chegou lá era só tinha panqueca. Eu peguei uma panqueca e fiquei esperando, assim, tipo... Não, eu também não, fiquei, não, porque panqueca sempre foi mistura pra mim. Eu fiquei fuçando, abrindo as panelas pra ver delas, mas você tá querendo alguma coisa? Eu falei, ó, arroz e feijão, né? Como assim? E eu na fila, ele lá na frente, eu tô querendo arroz. Não cheguei na frente, é ele. Né? Mas como assim, quem come panqueca com arroz e feijão? Eu falei, pô, quem todo mundo não come? Daí dá uma impressão de que você tá comendo errado, você tá comendo só mistura. É, exato, não, eu me senti ali, contra a lei ali, falou, ó, porra, tô desperdiçando mistura. Ah, mas você tá comendo assim, mas e o arroz e o feijão pra encher minha pança? Pra não comer tanta mistura. Exato. Quem tem mistura é pra 3 meses, porra. Cada um vai comer 2 panquecas, vocês são loucos. Mas isso foi uma quebra de paradigma pra você? Antes eu queria pedir desculpa pro pessoal da Zona Sul de São Paulo, que não deve saber o que é paradigma. O negão vai explicar. Não, o Negão vai explicar. Negão, pode definir paradigma pra mim, por favor? Paradigma? Não sei. Eu sou da Zona Sul. Letra de fã. E também pedir desculpa aí pro pessoal da Zona Sul que não sabe o que é pagar pra comer. É porque ele não pode passar o motoboy entregando comida ali, que é muito estreitinho. Se passar vai a menos de 80 por hora, os caras roubam comida e as duas roubam da moto. Exato. Ainda mais que, igual o Rafael falou, que intercala entre rua e escada apertada. Imagina o cara de moto. Porra. Mas então, uma tradição, foi muito tempo. Eu não comia fora. Eu não comia casa, só mistura também. E também não comia só ofensivo, porra. É porque tudo minha mãe fazia aquelas pizzas, que era, você é louco, comia fora de casa, não. E aí cortava um pedaço pra cada um com arroz e feijão ali, a pizza. É, sim, sim. Pô, eu acho que... Quando em casa fazia feijão gordo, não tinha mistura, porque já era a mistura do feijão. Porra, claro. É, exato, é. Concordo. Eu só não aceito que o feijão seja mistura, feijoada seja mistura, quando você tá comprando marmitex. Você, ah, não. Se o senhor é dono de restaurante Mini Marmitex e oferece feijoada como mistura, o senhor é filha da puta, saiba disso. Não, eu concordo. Dê mais variedades aí. Põe até a couve, querido, que o negão gosta. E aí, Rafael Madeira, que mais de tradição você trouxe pra nós? Eu trouxe uma tradição que eu vou tentar não contextualizar usando o mesmo tempo de microfone que o Negão. Obrigado. Todos agradecemos. Acho que até seria impossível alguém falar tanta merda assim. Mas basicamente a tradição é o meu hoje finado avô ofender as amigas da minha avó. E por isso finado avô. Sim, porque cantava afinadamente, assim, ofendia em ópera, né? Essa é uma puta. Puta, puta, puta, puta, puta, puta. Eu comi o cu dessa vagabunda. Então, eu não sei se era proposital ou não, mas era do tipo assim, ela tinha uma amiga italiana e quando ia lá em casa pra jantar, ele começava a puxar o assunto sobre... Italiano é tudo mafioso, essa porra aí. Isso é. É verdade. Ninguém vale nada. Se seu avô fosse hoje, eu ia falar fascista. Porque fascista voltou na moda aí. E sempre os eventos mais interessantes é quando iam amigas da igreja, da minha avó lá em casa, e o meu avô não era exatamente uma pessoa muito religiosa. Então ele comentava coisas do e tipo... E nem mafioso, pelo jeito. Ele não era italiano, né? Não. É, entendemos que não. Até porque italiano é tudo mafioso, né? Exato. E gosta de morar na Zona Sul, pessoal. Porque você fica perto dos seus inimigos, fica tudo meio apertadinho ali. É, tudo muito estreito. É. Separado por uma escada. Mas o que... Mas e aí, por exemplo, estavam as amigas religiosas lá e ele começava uns assuntos do tipo assim... É estranho, é muito estranho. É estranho eu pensar que um cara usa saia, cabelo grande e andasse cercado de homem, 12 homens em volta dele. Isso pra mim não faz sentido nenhum. Na minha terra, eu chamo de baitola isso. É um viadala. Falando do Padre Wagner, sim. Participava de surubas ali com que é ele com 12 coroinhas. É, não chegavam a ser homens ainda. Apesar do que a imprensa afirma aí. Então era... Esses eventos sempre era causavam... Era aquela ofensa gratuita. Sim, sim. Ele ia sempre... pra ofender. Não, sim, sempre gratuito. E aí ele... E também complementava com tipo... Não, e se chega uma mulher perto, você solta um... Vai pra lá, sai pra lá, tentação. Isso é um absurdo. Mas depois no final ele falava... É piadinha! Dia do humor! Madeira do humor! Na verdade não tinha final, porque esse era o momento que as amigas começavam a se levantar e darem desculpas só, pra... E ele só mastigava, né? Só... É, arroz e feijão. Obviamente ali. Então era uma tradição que perdurou enquanto meu avô foi vivo aí. Ele, em todas as oportunidades possíveis, ele ofendeu as amigas da minha avó de maneira... gratuita, mas eu gosto de dizer que com muito talento. Sempre. Não, mas o talento não pode ser menosprezado. É, eu ofendia não. Diretamente. E os maridos delas eram feridos? Não. É, eu acho que eles morreram antes dele. Ah, tá. Ele participou dessas mortes? Eu acho que foi a máfia italiana. Ah, então era culpa deles mesmo. Em trocas de comando e ação que eu tô devendo lá. Eu dando um pedaço dos mortos. Respeita meus hominhos, porra. Claro, claro. Mas nenhuma delas batia a boca com o seu avô? Não arriscava, né? Porque... Não, batiam, obviamente, batiam boca. E mas em algum momento, né? Ele ofendia mais pessoas ou só elas? Esse era o alvo deles. Era o público deles. Ou o lazer dele era ofender quem aparecesse. É. Ele ofendia pessoas gratuitamente. Essa era uma tradição. Essa era uma tradição dele. Ele carregava consigo... Medalhas. Uma série de preconceitos que ele levava junto, então ofendia pedintes e pessoas em geral. Mas as amigas da minha avó eram o alvo principal. O que ele mais se divertia. Eu percebi que tinha um preparo antes, quando falava, hoje vai ter um jantar. Ele já começava o aquecimento. Opa! Fígaro! Você via ele apontando pro muro, né? Puta, mafiosa! O que você tá fazendo, avô? Não, tô ensaiando, calma. Pega essa chuparrola de vassoura aí pra ele. Ele já te ofendeu, não? É possível, mas eu não guardei. Eu relevei porque... Ah, hipnose terapêutica chama isso, que faz esquecer. Quem nunca foi chamado pelo vô de gordo viadinho, né? Talvez o Gabriel não, que não é gordo. Mas isso é uma ofensa? Mas isso é uma ofensa? Não, ok, tá. A gente chama isso de constatação. Falando em ofensas de familiares, cara, é uma tradição da minha família também. Sempre quando vê alguma pessoa nova aqui em casa, assim, alguma coisa, é tradição que minha avó louca vai ofender essa pessoa de alguma forma. Na sua família, onde você é prole. Sim. Isso, onde eu sou prole. Minha avó sempre ofende. Porque minha avó é louca, né? Já contei várias vezes aqui. Teve um tempo atrás que ela achava que o Zop queria comer ela. Achava, né? É, estava acusando ele de ter... Injustamente de ter assediado ela na rua. O Zop não faz isso, não. Exato, Zop. Não, pior que ficou... Teve um tempo que ficou meio embaraçoso. É, então... O Zop chegava em casa, ela de baby doll. Fazendo bolhas de sabão. Vamos ver se esse pau sobe hoje, hein, Zop? Né? Ah, não. Hoje não, porra. Não. Cara, e é sempre assim, quando esses dias ela inventou que minha irmã tinha roubado umas joias dela e tinha vendido pra bafa italiana também. Vai ver que troca de comando e ação, não sei. Sua irmã é cheia desse negócio também, que ela é fotógrafa, às vezes precisa de detalhes, fazer cenário, ela pode ter roubado as joias pra montar cenários. É, resumindo, não. Ela não tinha. Tá. Então, minha avó sempre tem essas acusações, esse negócio de pôr a culpa em alguém, esse limite entre ofensa e humor, né? Que ela quer ofender, mas às vezes ultrapassa e fica engraçado. Agradeço você estar me defendendo ainda, botar a culpa em alguém injustamente. Sim. E aí, sempre quando vê aqui, ó, não repara... Minha avó é louca, eu falo abertamente, né? Porque... E aí a pessoa, não fala isso. Você tem que ter mais paciência com a sua avó, não é assim. Você não pode julgar a sua avó dessa maneira. Eu falo, não tô julgando. Não é julgando, é constatando. Eu sei que minha avó é louca. Daí a primeira vez que a Ju foi em casa, eu também falei... Porque a Ju tinha uma avó que era um doce, né? Era uma avó princesa, assim, né? Eu falei, não, a minha avó é completamente louca. Ela é maluca. Não é assim, né? A Ju... Não, você é preconceituoso. Você é um merda mesmo, é uma pobre idosa. Uma avó cuida de 10 netos, mas 10 netos não cuida de uma avó. É. Não sei se for uma avó imortal, né? Sim, aí mas, sim. Tá. Eu falei, então tudo bem, vai ver que eu sou um desgarrado mesmo, né? Então era o primeiro almoço em casa, né? A Ju ali na mesa, daí minha avó comendo quieto, assim, seu arroz e seu feijão. Daí, cara, ela solta um peido, cara. Mas parecia aquele trompete no enterro. Parecia a van do tio do Anderson ali, do primo do Anderson. Mas também veio acompanhar do metrô. E aquele trompete nas ruas da Zona Sul que são fininhas. Daí o som vai mais direcionado. Cara, mas foi um peido que foi aquele... Peido alto, todo mundo em silêncio, aquele peido que sai até merda junto. E ela pensando, olha, ninguém ouviu. Na verdade, surda, né? Porque minha avó é surda, mas a minha avó é filha da puta. Daí ela falou, ei, Juliana, hein, peido. E a Ju conhecendo a sua família. Conhecendo. Primeiro almoço em casa com ela. Mas daí foi engraçado essa minha avó aí. Solta um frenético e ainda tenta culpar os outros. Até eu que sou surdo ouvi. Porra, Ju! Sarou minha surdez. Nossa, queria não ter olfato, caralho. Porra. Essa Juliana é foda, peidou dentro do meu cu. Só pra me acusar. Encheu ele de merda. A única informação que eu guardei disso aí é que sua avó é louca e tem joias. Não vem querer pegar as joias dela pra trocar por comando e ação. Vou falar pra ela que eu vou comprar um pão pra ela me dar um anel de ouro. Sabe que o troco é dele. O que mais, Gabo, que você mandou aí pra nós? Uma tradição familiar, mais da parte das mulheres da família, mas... Serem gostosas pra caramba! É uma bela tradição. Quem dera! Parabéns! É uma bela tradição, viu? Parabéns! É de toda a festa, toda a reunião de família, você fala, ter comida, tudo bem, mas jogar bingo. Jogar bingo. Cara, bingo, mano. Toda festa da família, toda reunião familiar tem a porra do bingo. Mas com excelentes premiações. Só que daí o que acontece? A premiação acaba sendo, primeiro, assim, normalmente, quando já tá meio armado que vai rolar. Inadmissível, deixa eu usar. Quando tá meio inadmissível. Hã? Usei certo? Acho que sim. Ah, porra. Da próxima vez não tira do cu. Acho que o que você falou agora foi um paradigma. Acho que sim. Eu gostaria de pedir desculpa aí pro pessoal da Zona Sul de São Paulo. Não, né? Um paradigma seguir. Da Zona Sul. Porra. Acabamos de ver que é possível peidar no cu do outro. Ah, então acho que foi até a Ju que peidou. Né? Deve ter sido. A Ju foi bem filha da puta. Botar a culpa na velha surda e louca. Guardou o peido lá dentro e depois soltou, né? Mas quando já tá subentendido que vai rolar um bingo, vira um bingo bazar. Todas as tias levam as tranqueiras. Não quer que ninguém mais. Quer mais. Era só bota doar, lá. Né? É. Não, é porque uma toalhinha bordada, não sei o quê. Não, é um descanso de copo, de madeira. Tipo, essas porcaria que ninguém quer. Olha lá, roubaram da sua casa? Você sabe onde tá agora. Não, não é que roubaram. Ele trocou lá por comandos de ação. Foi isso. É. Mas tem prêmios bons de vez em quando? E são esses prêmios? Não. Nunca e daí, teve prêmio. Você nunca quando... quis competir? Nunca. tem vezes assim que... Ah, não tô fazendo nada. Vamos jogar bingo? Vamos. Parece que alguém tem um jogo de bingo em cada casa pra poder jogar. E daí começa assim, aposta centavos. Eu acho que quando a pessoa casa, vem lá de presente de casamento um jogo de bingo. Você pega no cartório, gente, o cartório que entrega. Pra né, quando a gente for na sua casa daqui, Gabriel. Mas chegou no cúmulo de não ter o que apostar, não ter o que fazer o prêmio ali, e elas colocarem o prêmio uma laranja. Ah, porque, jogar pelo nada... É só pelo prazer de ganhar uma laranja. Mas não faz sentido nenhum querer ganhar no bingo. Não faz sentido. Porque no bingo é um jogo muito merda, cara. É não pura depende sorte. De você, né? É. Não depende nada de você, igual a roleta. Né? Toda vez tem a porcaria do bingo, cara. Então a reunião familiar morre quando começa o bingo. Ah, entendeu? É tipo o bolo, cortar o bolo. Cortou o bolo, não, cortou o bolo, começa o bingo. É. Só que é uma tradição, então toda reunião tem a porra do bingo. E tipo, cara, não é que acabou a festa, acabou, mas continua, porque você tem acabou que pra quem não quer jogar bingo. Exato. Pra quem não quer comer laranja. os bingueiros ficam. Assim. Quem quer comer laranja, gente. Opa, então é o prêmio do bingo aqui. Aê. E é uma laranja por vez, então precisa comer. Pra poder jogar bastante. A noite inteira pra você comer uma laranja, às vezes. E é diferente, por exemplo, agora tem a família da minha namorada, da Bia, que é diferente. Lá também tem a tradição de jogos, mas lá eles jogam tranca. Mas é que é mais da hora. Tranca é muito mais da hora. É baralho. É tipo cacheta. Uma cacheta melhorada. É tipo um buraco com morto. Uma redondeta, então. Uma sacoleta, não uma cacheta. É uma cacheta fechada, uma porque sacoleta. Tem tranca. Ai, meu Deus. Ai. É um espírito que encarna. Né? Eu li o roteiro dele aqui, Ai. Parabéns. Só que daí é foda, porque no final do ano, tipo assim, sei lá, Natal. Normalmente passa a véspera em uma família, o dia na outra. Só que daí você, porra, você na véspera... Você torce pra quê? Pra véspera ser na sua, pra você jogar o bingo. E daí no Natal você vai lá e joga tranca de prêmio. Isso. De ter sobrevivido. Só que daí... O que acontece? Se na véspera vai na casa da família dela, porra, da hora, todo mundo lá jogando uma tranca foda, tá. Não sei o que. Aí chega no dia tranca aquela solta. Merda. Aquela merda de bingo lá. Dois patinhos na lagoa. O pessoal fica até... Ela fica até chateada. De ter, ah, não, não vamos lá. Não. A comida lá é melhor, né? A sua família tem gente mais bonita? Tem. Vai ter a porra do bingo lá pra eu conseguir pegar um prato de comida. Eu tenho que chegar no bingo. Eu tenho que ganhar no bingo lá. Gente, a comida tá aqui. Só que a escumadeira é o prêmio do bingo. O uso da escumadeira, né? Ô, Gabriel, quer costelinha de porco? Quero open, então vamos lá, gente. Cinquina, hein? Cinquina carteira. Dois patinhos na lagoa. Quatro cantos e a farofa, hein, gente? Farofa de ovo, senhor. Ah, é. Mãe dos op tá aí, vamos lá. Ela que fez aqui, essa mendiga trouxe. Pra lembrar do marido traidor dela aí, velho. Tem toda a história que ela conta, pô. Claro. Cara, quando a gente vai pra Bahia visitar a Bibi, que já gravou aqui com a gente, tem uma tradição de bingo também, já que é histórias de bingo. Em breve o manual do jovem bingueiro aí. Bingueiro, sim, isso é importante. Mas o que que acontece? Lá a minha tia, ela é aficionada por bingo também, só que ela compra prêmios bons. Então... Tapueres, tapueres mesmo. 50 conto cada potes. Ela compra tapueres. Sim. Ela compra lençóis, assim, de frisbee ela compra? Né? Frisbee, talvez, não sei. Frisbee é uma coisa legal. Aqueles lençóis 100% algodão, 7 mil milhões de fios, assim, aquele que você goza só de deitar nele. Formas para acarajé? Não. Mas já teve panela de pressão. Você tem uns prêmios até legalzinhos lá. Pra quem é do lar, rapaz, porque quando você... Não, mas que quando... serve pra alguma coisa, não é descarte. Não é descarte. Tudo novo, embalado. Pra quem é do lar, um tapuerzinho, rapaz. Cara, excelente. É melhor que sexo. pra quem não come fora nunca, é sempre é verdade. Mas vai na casa dos outros, pega comida e leva pra casa, aí sim. O que que acontece? A Ju colocou na minha responsabilidade lá de jogar o bingo e eu tinha que ganhar os lençol. E começou os lençol, eram os prêmios mais top, que era o existe jogo. Existe a conferência. Jogo de cama. Eles conferem existe, a cartela? Existe, pô. Filhas da puta. Tá desconfiado do quê, cara? Tem a família, pô. Não, tem essa. Todo mundo quer o lençol, rapaz. E aí o que que acontece? O lençol e o tapuér roxo grande. Ah, sim. Com tampa, claro. Com tampa, obviamente. E aí, o que que acontece? Eu tava numa maré de azar ali, perdendo tudo. E o cara do meu lado, o marido da minha prima, né? Meu primo também, o Land, que é o nome dele, ele tava ganhando tudo, cara, com aquela cartelinha. Não, roubando, óbvio. Não, talvez, não sei. Ele tava com aquela cartelinha ganhando tudo, porque tinha a opção de você trocar de cartela ou continuar com a mesa. E ele ganhou, sei lá, dos 5 rodadas, ele ganhou uns 3 prêmios, cara. E eu... Só água. Não, não marcava nada. Né? Só água. Daí ele falou, vou no banheiro ali. Ia começar as rodadas top. Daí o que eu fiz? Se o cara é bom, joga qualquer cartela, não é? A sorte não tá na pessoa, né? Tá certo. Daí o que eu fiz? Opa, você tá com as peças brancas e eu com as pretas aqui, ó. Muito bem. Eu peguei a cartela dele e coloquei a minha. Ele voltou do banheiro e opa, essa aqui não é minha cartela. Deu louco. Ele falou, o Jorginho que passou. Acho aqui. Que alguém deve ter pego aqui, trocado, sei lá. E fui lá. Rapaz, eu ganhei os dois lençóis e a tampa roxa com a cartela dele, cara. Você sabe que nitidamente tava sendo um jogo roubado, né? Isso daí. Não sei. Mas você ganhou, parabéns. Eu corrompi o sistema, amigo. Essa não. Foda-se o Santander. Fuck the police. Então é isso, cara. Então eu sei. Corrompeu o bingo. Às vezes a gente... É isso que tem que fazer, Gabriel. Você trocar sua cartela pra você ganhar lá no bingo e não ficar tão e chateado. E poder comer, né? E chupar uma laranja. Que mais, Wesley Zob, você trouxe? Não, o Gabriel falou de passar as festas da casa... Tipo assim, Natal passa num, Ano Novo passa no outro, né? Quando está enamorado. E quando eu estava enamorando a minha primeira namorada ainda... Aquela que te trocou por um cabeludo, sim. Não, me trocou diretamente pelo cabeludo, mas hoje ela está com cabeludo. Acho que... É bom que não dá asco daí. Daí ela não tem nojo. Acho que vamos até chamar ele pra gravar um chorume aqui. Transa até todo dia. O cara é muito gente boa, dá pra chamar mesmo. Não, mas no seu lugar... Você não no meu lugar, filha da puta. Não é tão gente boa assim, não, assim, cara. Não, daí a gente passou... Ia passar o Ano Novo na casa dela e ia passar o Natal na minha, só que... Não. O Natal na sua e o Ano Novo na minha. Sim, sim. Ou era... No outro Natal, não. 8889. Não. Ia passar o Natal na minha casa e o Ano Novo na casa dela. O Zop funciona a cada 2 anos, assim, né? A Viviane, que é uma das minhas irmãs, a gente tinha a tradição... Ela gostava da sua namorada? Gostava, amiguíssimas. É... As duas irmãs gostavam, isso era muito bom pra mim. Porque e sua não mãe gostava? Gostava. Minha e quando mãe ela terminou com você, sua mãe falou, aquela puta vagabunda, igual seu pai fez comigo. Não, o pior é que eu nem pelas minhas irmãs, nem pela minha mãe, elas nunca ficaram do meu lado. Sempre no ficaram dia seguinte, no dia seguinte que ele tinha terminado o namoro, ele acordou e tinha uma receita de farofa de ovo. Um dia você vai usar isso aí. E um bilhetinho, reconheço a sua dor. Anônima, né? Esse bilhetinho escrito anônimo, mas escrito com milho. Cornman. Cornman passou lá pra deixar o bilhete. Corniger. Corny Old Woman. Mother Woman. Daí a gente tinha a tradição, de, junto com meus avós, que moravam ali tudo no mesmo terreno, né? A gente, e com os vizinhos ali, que era o meu tio que come frango, sim, o Toba, que é o meu primo, que já gravou aqui com a gente e tal. A gente juntava em casa e esperava até meia-noite pra comemorar. Feliz Natal, pá, parabéns tal. Pra Jesus. Parabéns pra Jesus. Parabéns pra Jesus. Não, era isso mesmo. Fazia uma reza. Faz a reza e tal. Mas só comia depois da meia-noite? Só comia depois da meia-noite, cara. No Natal. Cara, isso era terrível, cara. Tá, muitos lugares são assim. Daí a gente tinha a tradição de, quando a gente era criança, de esperar até meia-noite e tal. E isso foi perdendo. Tipo assim, teve um ano que daí os primos... Ah, 11 horas, mano. É, não. Daí os primos já não vinham mais em casa. O meu avô falou assim, ah, pô, eu não vou esperar até meia-noite. Vamos comer já. É, daí sim. Comia, já ia embora. Então já meio que dava largada antes da meia-noite, mas ainda assim esperava até meia-noite. Mas na cabeça da Viviane, da minha irmã... Isso era inadmissível. Todo mundo tinha... Inadmissível daqui a pouco. Na cabeça dela, a gente tinha que, mesmo que começou a comer, tinha que esperar até meia-noite pra poder sair de casa ou qualquer coisa, fosse dar rolê, porque a gente já era... Dar uma transada. Dar uma transada até onde que eu vou chegar. E tinha minha outra irmã, a Rafa, ela tava namorando até o Globeleza, que já participou aqui com a gente, e eles, nitidamente... Louco pra dar uma bendada. Não, é nítido. Não, tá bem, né? Não, claro. Jovens, mais jovens. A juventude. Adolescentes, até eles, na época. Eles expurgam milho, né, cara? Querendo adolescentes, dar uma bendada. Tá. E daí a Rafa, que é minha irmã, falou assim, não, eu vou, a gente vai sair, a gente vai passar o Natal. A Viviane, não, só depois da meia-noite. Mas isso era 8 horas, cara. Puta constrangimento, cara. O bicho, cara, com o pau duro. Não, ali. Exatamente isso. Latejando, cabeçona roxa. E daí, e ele ali, porque na época não tinha celular nada, então ficava... Sabe quando você tá sentado constrangido na casa da sogra? De pau duro. Você fica só com a mão no joelho assistindo televisão, suando. Ele ali... Suando porra. Suando porra, suando grosso. Daí ele assim, cochichava pra Rafa. A gente não pode ir? Daí a Rafa... Peraí, vou ver o que eu faço. Daí falava. Deu meia-noite. Falava lá com a minha mãe, com a minha irmã. A minha mãe lá, não, pode sair, gente. A Viviane, não, não. Vamos esperar até meia-noite pra todo mundo comemorar junto e eu cascado vivo. Vamos cantar parabéns pra Jesus. Vamos cantar. E com quem será? Maria Madalena. Maria Madalena. Ela é puta, mas é nossa amiga. Ela é puta, mas quem não é? Ela é puta, mas não sai pra dar antes da meia-noite. E daí, mas esse dia foi constrangedor, tão constrangedor. E você tava lá? Eu tava lá, tava de boa. Mas você não falou, não deu sua bênção como irmão mais velho? Como como eu falo, o macho da família, o patriarca. Eu nunca ganhei em alguma discussão, cara. Tinha minha avó, minha mãe e minhas duas irmãs. Você acha que eu tinha alguma chance ali? Não tem como, cara, não tem como. Mas você não falou pelo menos pro seu cunhado, vai lá e bate uma no banheiro. Eu chupo seu pau, Ele, ai, vamos lá, Wes. Opa, depois da minha noite. Opa! Agora é parabéns pra Jesus. G! G! G! G! Não, G! Não, vai, peraí, é J. Vamos de novo, então. Então vamos, recomeça a música. Sai de uma hora, uma hora da manhã a gente volta, gente. Cara, mas ficou tão constrangedor que, a partir daquele ano... Não teve mais essa tradição de ficar esperando até meia-noite, porque ficou muito chato o clima ali. A Rafa emburrada. Os caras transavam 24 horas no dia 23. É. Não, mas tinha que ser mesmo. Não dava pra viajar, mas tudo por causa da minha irmã. Não, tem que esperar até meia-noite, tem que esperar até... Eu falei, uma hora, daí eu comecei a sair também de rolê e tal. Eu falei, não, tá Viviane. Tá dando toma. Viviane, não, vambora. Não tem nem... Nem escutar, você tomava bronca depois, né, dela. Teve um dia que você cantou desafinado, já foi expulso. É. Né? Parabéns, demônia! demônia não. Demônia do bem. Demônia do bem, claro. Mas ficou engraçado essa quebra de tradição aí por causa do constrangimento. Quebra de paradigma. Quebra de paradigma. Pra Viviane era inadmissível sair antes da meia-noite. Nem se fosse pra meter, não podia. Christmas I always will. My mind's made up. let it show. Alguém me indica uma casinha pra morar, que seja perto da minha, com quintal pra uma criancinha se sujar, que caiba uma familinha e que tenha um cantinho pra trabalhar. É que a minha irmã vai morar longe e não quero que ela vá. Alguém me indica uma casa. Uma tradição que tem na família da minha esposa, então. Onde ela é prole? É onde ela é prole, no núcleo familiar dela. Cara, é uma tradição ali, é um costume que virou tradição, uma cultura deles ali que ninguém consegue elogiar ninguém ali, cara. Caramba! Eles não se elogiam. Mas não tem a vontade de elogiar? Não, eu não sei. Pelo eu, que você analisa, que você é um cientista. Não, pela minha análise científica, eu acho que deve dar uma cãibra na boca deles na hora do momento, um nó no zero, e não sai um elogio. Pra você ter uma ideia, um dia a Ju fez uma comida. Um cuscuz? Não, um milho. Sei lá. Uma querela, uma... Uns quitutes. Uns quitutes. E daí os canapés. E tava muito gostoso. Sim. Uma comida... E você ali, que delícia! Não, é muito boa a comida, assim. Eu elogio qualquer merda, né, cara? Também, agora perdeu um pouco de crédito que ela fez, mas... Não, mas tava muito bom mesmo. E aí, o elogio que a irmã dela conseguiu fazer foi... Nossa, tá muito bom, nem me deu vontade de vomitar essa comida hoje. Ah, finalmente uma comida que não é intragável nessa casa. Parece muito um elogio que o Wesley Zop fez a uma comida que a gente ganhou enquanto tava lá gravando podcast ao vivo em Curitiba. Ah, é verdade. Que nossa, essa torta tá tão boa. Se eu jogar pela janela, acho que o cara nem vai reclamar que tá tão duro. E na cabeça dele era um elogio isso aí. Eu vou explicar. Nossa, o cara nem vai... Tá até boa, não preciso tomar 2 litros d'água pra descer. A gente tava no 300º andar. Qualquer coisa que você jogasse lá de cima ia ser dura pra cacete. Inclusive a torta. Tá bom. Acho que ele tem um pouco de influência da família da Ju. É, outra vez também, que teve um almoço, não sei, que a Ju fez, alguma coisa assim também. A minha sogra, o elogio que ela conseguiu dar foi... Nossa, essa comida está boa. Porque das outras vezes que você fez isso aí, pelo amor de Deus, hein? Eu acho que dá um... Liga uma defesa no cérebro. Tipo, não. Acabei de elogiar. Opa, elogio e não. E agora, o que eu faço? Preciso humilhar a pessoa. Pra equilibrar e dar uma humilhada. Então eles têm a tradição lá. Nunca tem o... Mas nem bebês eles elogiam? Não, é muito difícil, muito difícil. Não, a Ju quebrou esse paradigma. Eles chamaram o cunhado de brilhante. Ah, é, chamaram. Ah, de testa brilhante. Testa brilhante. Testa brilhante. Isso é um bom elogio. Não, na verdade, foi uma humilhada, né, aquela teologia. Mas é sempre assim. Até a Lupita, a minha sogra, chega. Nossa, olha como minha netinha tá linda. Pena que tá gorda, hein? Olha que barrigona. Não consegue elogiar. Exato. Tá linda gorda. É, não, mas minha filha tem 2 anos. Eu falei, criança tem que ser gorda mesmo, claro. Pô, né? Vai, quer criança magra, vai na África, desgraçado. E até lá é barrigudo. É, barriga d'água. Barriga de verme. Então agora, eu sempre condenei você de ser respondão pra sua sogra. Agora eu entendo, então. Porque eu falo respondão, não falo mal educado na mesa. Não falo que ele passa na frente dela na hora de se servir. Não é isso, não. Não, apesar de tudo verdade. Então, não, mas não é nem isso que eu tô falando. É que a gente tava fazendo um bolão aqui, os ouvintes não sabem. A gente tava fazendo um bolão pra ver quantos filhos o Ganso vai reproduzir. Eu postei 5. Ele já tá no segundo aí, eu postei 5 e tá valendo 15. Essa é a tradição da minha família. Eu tô fazendo uma a cada 2 anos. Já é uma tradição. É, essa é onde os seus filhos são prole. Exato. Não, e daí a gente comentando perto ali da sogra do Ganso. E daí ela falou, não, eu não quero mais neto. Eu não quero mais neto, que eu não quero mais neto, mas deu uma loucura nela. E daí veio... Ela não atendeu que era uma piada do pessoal. E daí veio... Tava todo mundo, sabe? Tava zoando, falando assim, ah, vamos fazer, até quantos filhos chega e tal. Esses caras já são irresponsáveis, é, sei isso, lá, papapá. Não sabe nem usar uma camisinha. E daí o Ganso falou, não se preocupa não. Eu não faço mais filho nela, que agora eu vou começar só a fazer anal. Falei, porra, bicho. Mas na cara da sogra, bicho. Eu falei, pô, o Ganso é filha da puta, cara. Se bem que uma coisa não anula a outra. Ficou fodida, né? Mas ficou puta, cara, bicho. Acho que ela ficou mais brava de quando conheceu o negão. Ficou mais brava. Acho que ela ficou um mês sem falar comigo depois. Também você tá falando que só vai... Tudo bem que você... É, liberar desde que a Juqueira, mas vai falando descaradamente, não vai ter mais filho, porque eu só vou comer o cu da sua filha daqui por dia. Falou, só vou fazer anal. É. O que que seria fazer anal? A Ju pode comer. Ah, é verdade. Que só é vai que... rolar cu nessa casa aqui. É o que já e acontece. Olha que nós estamos falando de pessoas do Rio Grande do Sul. Sim, sim. E nem de pessoas da zona sul de São Paulo. Não, lá é tudo muito apertado. Imagina o cu. Se já é tudo apertadinho. É porque não dá tempo de falar buceta numa frase. Então é cu. E não deixa de ser um elogio, porque uma das poucas verdades da vida que não tem exceção é que pau pra cu tem que estar duro. Ah, bom. Então, se você come um cu. Meia bomba não come cu. É um elogio que você tá fazendo a mulher, homem, travesti ou o que quer que seja, que terá o cu animal, violado por você. Velho imortal, seja lá o que for. Mas o que você diz. Rafael, você não está aqui. Você é sábio. É sábio. Pau pra cu tem que estar duro. Buceta ou. O cu 2 que a gente mostrou. O cu úmido. O cu 2. O cu babão. O cu babão. O cu zoado. O cu falso. O cu da frente. Que às vezes... O cu errado. O cu pecado. O cu pecado. Sim. Pode ser meia boba. Sim. Pode, claro. Agora, cu original. Cu raiz. Cu clássicos. Cu clássicos. Tem que estar duro mesmo. Com poço. Com origem. Com gênesis. Aquele cu que Adão gostava de comer. Com gênesis ali. Cu de cabra. Todo mundo sabe. Cu de dragão. Enquanto não tinha Eva lá, bicho. Nossa, o cara comia cu de dinossauro. Cu de árvore. Até cu de árvore ele comia. Não, cu de cobra deve ter dado um trabalhão. Cu de cobra. Mas tem que estar duro. Cu de cobra é até engraçado porque ele colocava e parecia camisinha. O que é isso aqui? Uma camisinha com boca? Às vezes a cobra enganava ele e fazia um buquete. Mas tinha uma tradição, ainda existe em casa uma tradição, que todo dia das mães o almoço é parmegiana, bife à parmegiana. Porra, todo dia das mães é bife à parmegiana. Quem dera ser mãe na sua casa. Apesar de seu pai fazer papai e mamãe comigo lá. É só outro parmegiana. Mas isso não te faz lógico, mãe. Né? É só outro queijo que eu recebo lá. Só linguiça e queijo. Durante 180 segundos ele é mãe, né? Sim. Naquela posição, sim. E a tradição é que é bife à parmegiana e quem faz é meu pai. Ah, aí que eu... isso que eu tô falando, você tá entendendo? E o bife à parmegiana do seu pai, é o melhor bife à parmegiana? Essa é a segunda tradição. Ou é o melhor do seu pai? Porque não, ele pode fazer sempre cada vez melhor. É filosófico, é o melhor que seu pai tem a oferecer. Ele atinge o ápice no ano. É o nirvana dele. Isso, e é no pintando com souvenir e fazendo bife à parmegiana. Esse ele pincela com o bigodinho. Isso. Só que, em dado momento da tradição, meu irmão caiu na besteira de falar na cara da minha mãe que, nossa, o bife parmegiana do pai é o melhor. Ah, porque daí tem uma tradição na sua família que a sua mãe faz bife parmegiana 5 dias por semana. E ele só faz uma vez por ano. Os caras só comem isso. Agora, aí, nesse momento, instaurou outra tradição, que é, primeira tradição, meu pai faz bife à parmegiana no dia das mães. E a segunda tradição é, toda vez que a gente come bife à parmegiana, minha mãe fala, mas não é o melhor, porque o melhor é o do seu pai. Mas e agora você, uma família ligada a bife à parmegiana, você se fudeu nessa daí. Eu me fudi. O bife à parmegiana tem fritura, tomate e queijo. Não, o problema é o tomate e o queijo. A fritura não te incomoda tanto. Não, fritura não tem problema. Ah, tá. Mas daí, quando tem a parmegiana, eu como a milanesa. Né? Ah, mas a milanesa sem ovo. Sem ovo. Ou se não, como é dia das mães, você abre uma exceção e se caga todo. Fala, isso é por você, faz mãe. Faz uma parmegiana na privada lá. Sai no sangue e pus. Pra e milho, e milho. E daí... Milho parmegiana. Espiga parmegiana. É isso que acontece ou não? Porque às vezes, eu, por exemplo, eu não como. Eu não maionese, posso comer maionese, né? Mas, pô. Num ambiente controlado. Num ambiente controlado. E quando é aquelas maionese caseiras, cara, aquele negócio é bom demais. Eu sei que eu vou me cagar todo no outro dia. Eu penso, onde eu vou estar no outro dia? No outro dia ou em 20 minutos? Às vezes é dali algum tempinho, mas eu penso, onde eu tô? Onde eu vou estar amanhã? Porque dura questão de 24 horas. Onde eu vou estar amanhã? Eu vou estar num ambiente controlado, não vou trabalhar. Então, aí eu abro exceção e... Ah, vou comer essa maionese. Chuta o balde. Ah, essas pregas aqui, rapaz, mais arregaçada do que isso aqui não vai ficar. Uma queimada ou outra, você põe na balança. Isso aqui tá parecendo... Já tive até que ir na borracharia pra riscar as pregas de novo. Isso aqui tá parecendo escapamento de van da Zona Sul, já. Ou você não faz isso? Não, não faço. Você não tem essa coragem. Esse desprendimento. O problema é que esse despregamento. Você falou, não, que dura ali 24 horas. O meu não dura 24 horas. O seu dura a vida. 7 dias. Uma semana ali zoado. Gabriel, Gabriel não pode arriscar. Numa dessa ele caga o pulmão. Porque o bicho é ele alérgico. Tosse na hora ali, gospe sangue. Quebra 4 costelas. É, não, é bom não arriscar. É bom não arriscar. É melhor não. É justo. Às vezes a textura do bife pra ele já quebra 3 dentes dele, né? Ai, quebrei meu maxilar. Mas nem tá crocante. Quebrei meu maxilar esse bife. Ah, osteoporose no maxilar é o pior que tem. Causada pelo queijo, né, Du? É o purê de batata isso ainda, você não morreu. Maldito pedacinho de batata. Mas tem leite nesse purê, porra. Em vez de dar calço pra ele, o leite suga o calço do osso. Eu acho que eu tenho uma história rapidinha aqui, que é uma tradição da minha família, porque minha família sempre teve empregada doméstica, babá, sempre teve pessoa que trabalhava lá em casa. E... Ah, então você é aqueles meninão de condomínio. Sim, sim. Capucheta no ventilador. Patinete no tapete. Pisou na grama a primeira vez com 20 anos de idade, rapaz. É, e senti um nojinho. Zona Sul, Zona Sul. Ali. Zona Sul, Zona Sul. A parte da grama é apertadinha. É, então lá em casa sempre teve uma pessoa e essa pessoa acabou trabalhando por 36 anos, mais ou menos, na minha família. Então ela parou de ser uma pessoa que trabalhava lá em casa e ela passou a colocar a gente pra trabalhar pra ela. Então, ela virou... terceirizava o terceirizado já. Mas ela decidiu o que fazia da vida, se ela queria trabalhar, o horário que ela queria trabalhar. Porque ela já era da família. É uso capião, chama-se. É, isso. Aí já não. É, mas com salário, né? não importa. Sim. É porque vocês ficavam constrangidos de mandar ela embora. Deixa, né? De ser salário, vira mesada ali. É. Quando é parça, é parça. É, funcionário, se você paga muito pra ele, é sócio. Vira sócio, pô. Você acha que hoje em dia o Silvio Santos vai mandar o Rock embora? Não. O Rock não faz mais nada. Não. Então, enfim. É outro Rock ali. Mas então, por exemplo, eu, sei lá, comprava uma peça de alcatra e falava, quero que você faça parmegiana hoje à noite. Melhor parmegiana do Tico, pai do Gabriel. Você é louco? Ninguém compete com ele, não. Tico, bigodinho de parmegiana, impossível melhorar aqui. Eu vou fazer de panela, se eu quero, ser. Mas aí eu chegava em casa, tinha bife a rolê, eu falava, que porra é essa? Ela falou, eu achei que era melhor. Nossa, né? Classe média sofre, né, Rafael? Nossa, que complicado, hein? Nossa, eu comendo farinha com pireira, nossa. Na ceia de Natal. Que infância difícil. O cara reclamou que tinha bife parmegiana e tem bife a rolê. É filha da puta ou não é? Que pariu, que foda. Fiquei triste agora. Poxa. Por você, bicho. Foi difícil mesmo. Faltaram 2 pra completar minha coleção de hominhos. Foi tudo porque essa desgraçada deve ter roubado. Roubado, né, cara? Que foda. Oh, Deus me livre de chegar em casa. Ter um bife a cavalo, não, que medo. Ah, que isso? Mostra o meu pau de cavalo. Não tem mendigo, não. Eu não sou presidiário pra comer essa merda, não, pô. Que isso? 4 misturas só, vocês gostam o quê? Queria três couve, caralho! Tomar no cu? Caralho, bicho. Ele é mais sofrido do que disputar mistura no bico. Eu entendi a tradição. Ou humilhar direito. Gente. Os convidados têm essa tradição. Vim pra humilhar a gente. Cara, daí quando tem esses negócios de que pregada doméstica ficava presa no porão, ou arremessada do apartamento. Não, eu entendo. Claro. Não, vai repetir comida, porra? É justificado. Você comprou uma peça pra fazer a permedia, chegava lá, a rolê. White people problem. Eu não tenho mais nem clima pra continuar. Não. O cara veio aqui pra contar a história sofrida, não sabia. Eu não sabia que era um episódio pra chorar. Aqui, né? Sabia que eu tenho histórias sofridas, né? Porra. Ameno. Vamos cantar um parabéns pra gente. Mas, sei lá, né? O cara de saia aí, cercado de homem, né? E que tenha um pontinho pra trabalhar. É que a minha irmã vai morar longe. E não quero que ela vá. Alguém me indica uma casinha pra morar, que seja perto da minha, com quintal pro uma criancinha se sujar, que caia uma família e que tenha um cantinho pra trabalhar. É que a minha irmã vai morar longe e não quero que ela vá. Não quero que ela vá. Não, não, não quero que ela vá. Muito bem, chegamos ao fim desse episódio tradicionalíssimo. Inadmissível. Um paradigma nas tradições familiares. Porra, muito bem, agradecer aí, Rafael Madeira, por ter. Mas antes, vamos fazer uma oração. Pra todo mundo da sua família morrer, vamos. Porra. Amém. Rafael Madeira aí, muito obrigado a presença, a gente sempre fica muito feliz quando vem um ouvinte gravar com a gente, dá muito tesão, trouxe um boné novo pro Zop. E ganhamos aí. Chocolates, vai dar uma bimbada no nosso rego. Pô, isso é legal pra caramba. Vai voar milho pra todo lado. Peraí, o Cornyman está aqui? Quem é o Cornyman? O Cornyman é empregado doméstico, pô! Oh, meu Deus! Fez um bife a rolê cheio de milho, pô! Rafael Madeira, seu tchau aí para quem tá ouvindo, seu tchau para você no futuro que vai ouvir esse episódio. Obrigado aí, obrigado pela recepção calorosa em todos os sentidos que o calor pode vir a significar. Bonito, bonito isso. E tô torcendo aí pra antes de ir embora o Zop passar o batom no lugar que ele aprendeu a passar aí. Ah, mas é claro. Porque eu quero deixar um beijo no banco do carro. Muito bem, obrigado a você por ter vindo. É sempre uma honra. Volte quando quiser, quando puder, quando sua família deixar. E, pô, quando fizerem bife a rolê lá na sua. Inadmissível, saia traz, de lá. Traz, Deus me livre. Traz, mas traz com raiva. É. Fala, come isso daí. É, porque daí vem desesperado na pista, sim, né? Com raiva. Anderson Negão, seu tchau pro falou, pessoal. Mas, nossa, deixa, mas nem deu de tempo de apresentar. Seu tchau aí pro pessoal. Falou, negrado. É um ridículo, né? É um idiota. Gabriel Asmar, nossas redes sociais e seu tchau. Eu queria falar primeiro uma última tradição familiar que eu tenho, que todo domingo de manhã é gravar um podcast com esses filhos da puta. Mas peraí, chamou nós em família. Ah, oh, obrigado! Nem todo mundo da família do Gabriel é lindo, não. Segura nas mãos de Deus. Segura na mão de Deus. E pra você que quer manter a sua tradição familiar de acompanhar a gente lá, nas redes sociais. Então, Facebook, Instagram, Lixo do Lixo, e Twitter, arroba Néctar do Lixo. Tchau! Muito bem, Wesley Zop, nossos demais contatos e o seu tchau. Temos o WhatsApp, que é o DDD 19994955485. Tem o e-mail, que é o autocríticas@chorume.com.br. E os grupos, tanto no Telegram quanto no Facebook, ouvintes lameruxos. E farou. Muito bem, ouvintes, espero que vocês tenham gostado até aqui, espero que vocês não percam a tradição de ouvir o Chorume, só porque a gente tem a tradição de quase nunca estar lançando episódio. Até o próximo episódio, tchau! Segura na mão de Deus e vai. Na mão de Deus.